Autorizado 2000, livre refém. Reportará estabilizado. C3859, é o som? Não, siga. C3859 autorizado a saída Elefon Alfa. Saída Elefon Alfa, tá? 3259. Azul 27114, pronto, cópia? Afirma. Azul 27114, autorizado Brasília, nível de voo 160, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo Transição VATAP. Aciona no transponder 5172, o controle 119.35, rota conforme plano de voo, azul 2714. Autorizado 160, Tabarreiras conforme plano, decola com curva à esquerda, Momo VATAP 5172, transponder. Controle 119.35, azul 2714. Azul 2714, cotejamento correto, para informação, o VOR está fora. Caso não possa cumprir a saída Momo, informe ao controle que o mesmo irá vetorar. Paciente, azul 2174. Chega. 14, acerto. Quem? Romeu, Quilo, Serra Lima, desça para 3.000 pés, o ajuste 1095. 3.000, 1095. 160, 3.05, ataque natal. Livre táxi via Índia, com espera do 10 torre, 1.95, o ajuste 1.095, bagagem, né, 6.92. Índia, 2.95, 1.095, ajuste 6.95. Para o Golfo Quilosa, confirma, confirma a aterrissada? Ainda negativo, Papatango, Golfo Quilosa. Golfo 160, Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette para o 10, Golfo 160. Chileno 9183, cópia. Afirmativo 9183, prossega. Chinelo 9183, autorizado São Paulo, nível de voo 380. Decolo da pista 1-0, primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição Motiva, no peso 1-0, por base, rota do plano. Aciona 5170 no transponder, o controle 119.35. Tabatango, Golfo Quilosa, agora sim, contato radar, a 7 milhas de Salvador. Confirme só o modo de ar. Obrigado, cara. Zero, bravo. Xené 6312, bom dia. Autorizado alinhado, decolar na 0, vento 15089. Alinha decola na 06312. Está fora, caso não possa cumprir a saída da El, informe ao controle que o mesmo irá vetorar. 9811, chame o Centro Recife, frequência 12685, alterne 12645. 12685, 12645, eu 9811. Papatango, Golfo Quilosa, por gentileza, desligue o seu modo de trás. Desligado, Jason. Vai parar o Papatango pelo Quebec Serra. Papatango, Quilo Quebec Serra, sente, fica atento ao helicóptero na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, mantendo 1.500 pés. Sente, Serra Lima, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015 autorizado, a final de efeito foi reposto estabilizado. 2.000, vai chamar estabilizado, Quilo Serra. Azul 2590, passa a Duna, complete final de efeito. Chame a torre 11895. Completa 1895 a torre. Sua pauta é o Juliette Serra, fica atento ao tráfego na sua posição de 11 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo 1.000 pés. Um bravo, novembro é 2 papá. Ô, Alcântara Chachi. Torre Boa, é o azul 2. 590, estabilizado. Azul 2590, bom dia, ajuste no 095, reporta trem checado. Reporta lá com cheque de trem 2590. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, o ajuste no 095, reposto no próximo porto. Serra. Chané 9123. Chama táxi. 38-1935, bom voo. 1935, boa. Salvador, Chané 6312, bom dia. Na R6312, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 350. Via Conde no alto para 350, 6312. Motor de Salvador, Chané 620. Chané 6250, acione identificação, descendo via chegada Mares para o nível de voo 050, ajuste no 095. Descendo até o 050, estado. 05 na Mário, Chané 7-0, mantém o 7-0, sente da Mike. Azul 2780, contato radar 73 milhas oeste de Salvador, mantendo nível 170, voa na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte para descida. Ativo. Na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, chamar para descida o Azul 2780. Serra Lima interceptando o localizador. Papa Romeu, Silo Serra Lima, complete o final do procedimento LS, chame a torre 118.95. 18.95, Lima. Solos 4-1, direita na Fox, corrige na Eco, 2-1-1, bom dia. Eco, 2-1-1-2-5-9-0, bom dia. Oi, Kilo Serra Lima, transfere. Kilo Serra Lima, bom dia, ajuste no 015, vento 180, meia dúzia, tensiona pouso 10 ou 17? 17, senhor, pouso 97 após o externo, se possível. Gente, após cancelamento, Kilo Serra Lima. Contará, Kilo Serra Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2590. Para o táxi, Chané 9183, COB 2 a bordo, alterna Galeão, nossa autonomia será de 4 horas e 10. Chané 9183, livre o táxi através do portão 6 dúzia, o ajuste na 014. Bono 014, táxi até através do 6 dúzia, o Chané 9183. Está autorizado direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, Golfo Lodge. Ah, chegou. Ainda não avistado. Ingressa a perna do vento da 17 e reporte para girar base. Informo o tráfego agora. Estou com o Bravo Eco 9 Lima girando base da 17. Reporte visual, Hotel Juliette Serra. Reportará visual Juliette Serra, final 17. Pode. Golfo Kilo Oscar, confirme seu estimado para pouso. Estimado no 437, o Golfo Kilo Oscar. Cliente, Golfo Kilo Oscar. Controle, a Chané 6250 poderia voar uma área do presente. Olha só, estou sem tap. 3859 para o Drax, POV 179, Florianópolis 3050. 3050, confirma o alternado, 3859? Florianópolis. Seu 3859, livre o táxi via Índia. Ponto espera da 10 Torre, 118 Decimal 95. Ajuste 10 no 4, tenha uma boa viagem. Ajustando 10 no 4, ponto espera 1895, da 3859. Gol 2196, copia? Escuta, prossiga. Gol 2196, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída da EL, Leda, transição BDEC, após direto Porto Seguro. Aciona 5147 no transponder, controle 119, decimal 35. 48. Voando na proa de mar para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 070, ajuste 10 no 4. Via 070, 10 no 4, voo na 642. Gente, então Juliette Serra. Tráfego que pousou agora livrando na Papá, pouso pairado do cabeceiro na 7 autorizado, vento 180 com 8 nós, hotel Juliette Serra. Terra pairada na cabeceira no 7, Serra. 4, no 43, autorizado, vou passar para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 27 com Frequência livre estacional, bom dia, até a próxima. Bom dia, cara. 20, vou ir na proa de TAP. TAP 3780. Tá no ideal de descida, 2780. 2780, desça para o nível de voo 060, ajustando 0 na 4. 060-614-2785. Autorizado, alinhado, decolar 10, vento 1150, meia dúzia, 3859 da TAM. Autorizado, alinhado, decolar, pista 10, TAM, 3859. Bravo, Bravo Oscar, go ahead. Bravo, Bravo Oscar, stand by, fico lento. 5465-6302, boa. Batalha em área e mantém 1-0. Na descida, 6250, deixa para 2 mil pés, livre e LS X-ray da pista 10, reposto estabilizado. Para 2 mil pés, reposto estabilizado, 6250. Solo Salvador, azul 2174. está pronto para o táxi. 2714 corrigindo, pronto para o táxi, 57 para o AB, 5 horas, alterna Paulo. 27114, livre táxi via Pátio no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, ajuste 1014, boa viagem. Autorizado o táxi via Pátio Principal, ponto espera 2895, obrigado. 60. 060, vou na 642. TAN 3859, decola os 48-1935, bom voo. Muito obrigado, TAN 3859, bom. 3526, mais. Passaram 2526, acione identificação, descendo via chegada Gonf para o nível de voo 070, ajuste 1014. 70, o diesel 314, 4236. Trole, bom dia, TAN 3859, passando 1800, está agora entregando a razão máxima, quando possível, o PRO de Elefo. Controle, bom estilo, até agora estou muito avançado, para a modificação, quando escuta a atenção ao nível 105, como nível final, está de novo, mantendo 436, bom estilo. Bom estilo, agora. TAN 3859, contato radar na decolagem, suba via Elefa 1 Alfa para o nível de voo 360. Ok, via Elefa 1 Alfa para o 360, só informando que estamos visual, quando possível o PRO de Elefa, TAN 3859. O Oscar, plano modificado, é o 1250, submantenha o nível 105. Pensando no 105, só com 5 pés, vai ser demorado. Golf Oscar, seu modo charme está acusando 51.600 pés. Questão. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 2714. Azul 2714, alinhando e mantendo no zero. Alinha e mantendo no zero, 2714. Ativo, 51.600. Nossa senhora, qual que é o equipamento? Você sabe informar? Corisco. T5, vai na zona 83. Ah. Fica ferrado aí. Tá. Prole, Salvador, Chané 983, da Eule da Morte. 3859, rotoração para livrar tráfego, curva à esquerda, proa 240. Proa 240, tá? 3859. Salvador, o Tamar Almeida, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Autorizado Ledo Oceaner 9183. Autorizado Ledo Oceaner 9183. Salvador, bom dia, agora no meio da zona. Go 1621. Aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080. Ajuste na 014. 1014, via Bonf. Ou no meio, 2161 para 80. Controle, bom quilômetro, confuso, vai ser levado para o carro. Passou externo, 6250. ao 95. 19, São 3859, tráfego superado em altitude, reassuma a navegação na Proa de Elefa. Da presente Proa de Elefa, tá 3859. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 160. 160, senhora, negativo, cumprir a primeira restrição de 110, 15 milhas, com Azul 2714, e solicito a vetoração. Controle Salvador, voo 1184. Azul 2714, ciente, aguarde vetores para livrar tráfego e continuar na subida. Afirmo. Está livre da primeira restrição, senhor? Afirmativo, Azul 2714. Próxima, prosseguir na descida. Azul 2780, deixa para 2000 pés, livre MS X-Ray da pistão 0, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado no X-Ray, Azul 2780. 1648, para prosseguir. Voo 1648, desça para 3000 pés, ajuste na 0-4. 3000 na 0-4, voo 1648. Controle, voo 1-1-8-4. Solicito aprovado 360 para Guarulhos, circulando a 10 com curva direita de Almeida Máxima, 5175. O transponder Alfa Zulu 10, acerta o AT, confirma a gente, voo 1935, controle. Na 63, zona 1, posição 3. Na 63, zona 1, a rota que eu possuo é o Peugeot 10, Papa Alfa Índia, direto um bate, o Peugeot 44, pagode. Você confirma novamente essa rota, Felipe? Afirmo. O Peugeot 10, Papa Alfa Índia, direto um bate, o Peugeot 44, pagode. Descida para 2000 pés, um ATR 72. É, foi para o voo 1648, tem informação? Afirmativo, voo no 1648. Gente, porém não tem notecast. Estabilizando o X-Ray, Azul 2780. Azul 2780, complete o final do procedimento, chame a torre 118.95. 1895, obrigado, moço, bom dia a todos. Guarulhos, sentida mais. 2065, agora da cota, número 2. Guardando cota, agora 0. Chile 631, não, solo voltão. Você escuta, Cícero. Para informação, o VOR está fora, caso não seja possível cumprir a saída da EL, informe ao controle que o mesmo irá vetorar. 1260, alterna 1288. 1260, 1288. Está marcando 105. Ciente, 1-0-5, Golf Piloto. 5-0-4-9. Responde, capítulo 1-0, para o Azul 2780. Cópia número 3 do Eco Índia November. A 2000 pés, livre LFX Ray da pistola 0, reposto estabilizado. 2000, livre X-Ray, reposto estabilizado, agora 6-4-2. Força Aérea 2520, desça para 4000 pés, ajustando a 0-4. Bravo, Bravo Oscar, cleared Iliel, flight level 180, departure runway 10, after departure turn right, correction. Departure runway 17, after departure turn right, Coral departure, Golf 677, Iliel. Skulk 0263, Salvador approach, 119.35. Azul 2714, informe seu limite, são 1.5 milhas. Limitado por 15 milhas, Azul 2714. Oscar Ridgeback Correct, confirm, people on board. Two people on board, Roger. Report for start up with the Papa Bravo, Bravo Oscar. Vitor Papa, Bravo, Bravo Oscar. Start up, approved, come ready for attack. Vitor Bravo, Vitor Papa, Bravo, Bravo Oscar, call tower 118.95. Cidade Elétrica, Gol no 648. Gol no 648, complete o final do procedimento. Chame a torre em 118.95. 118.95, obrigado, Gol no 648. Atingiu 090, Gol no 184. Bom dia, Gol no 648, Elétrica, estou na 0. Gol 648, bom dia, ajuste na 0, no 4, reporte está enxergado. 10, na 4, Gol no 648, aguardando. 6250, solo. Via Eco, 211, bom dia. 211, obrigado. Alô, Chanel, 6250, solo. Prossega. 211, da presente. Opa, 211. Alô, Azul, quebrando a sua escuta, 2780. 211, bom dia. Sou em Salvador, Gol na 642, baixado, gravado, passando externa. Sente, avistado, pouso autorizado no 0190, vento sul, 612, ou no 648. Livre pouso, pista na 0, Gol na 648. Falou, 2780, livrando, você escuta? 2780, taxi, via Alfa, Kilo, Pote 3, 3 Lima, posição. Alfa, Kilo, Pote 3, 3 Lima, 2780. 0, após o Charlie 402 ingressando no pote 3, ingresso Juliette prossegue pro gate 1-1. Após o tráfego, pode ingressar até 1-1-6-0. Gol 2065, copio 360, Guarulhos. A Chamer 9183, chame Recife em 1251, alternando 3325. 251-3325, Oxenéia 9183. Gol 1184, reduz a velocidade para 180. 180, reduziu. Controle, Serra Gofiosca. A rotatória está com o Serra Gofiosca, chame a torre em 1185. 2195, Serra Gofiosca. Azul 2714, reassuma a navegação na proa de Vacap, tráfego superado. Pro de WhatsApp 2714. Torre Papa Alma, Serra Gofiosca, rotatória visual com campo. Serra Gofiosca, visual com campo. Firma. Final na 7, reporta através da RMA, Serra Gofiosca. RMA, Serra Gofiosca. Segurou 8,96. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, transição ótima. Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Eu peso 1-0, Papa Alfa Índia, direto Umbade, eu peso 4-4, Pagode. Aciona no transponder 5424, controle 119.35. Autorizou 360 da 10, curva direita. Só confirmando a subida da transição Leda. A subida é Dael, Leda, com a transição Mótiva. Positivo, Dael, Leda, Mótiva, direto Bade, informe no 44, Pagog, informe de cima, feito o 5424, 1935. Jorge 02, direita, agora 211, bom dia. 211, obrigado. Eu cumprir a saída Dael, informa controle para o mesmo era vetoral. Tudo bem, dá para fazer, obrigado. Salvador, eu vou no 648. Informação agora, dois tráfegos no sequenciamento do LS, previsto 360 ali no através da RMAR. Mantenha o número 510 devido a pássaros no setor, ok? Foi reportado mais cedo. Tá ciente, vai mantendo 1500 pés, tá visual com o tráfego, Serra Golfeada. A barra da Serra Bravo Hotel, aguarda cota número 4. Saída agora é nessa. Papá, papá, Eco Índia, November. É o Polo. Uma radial distante da localidade? Voo 1184 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o A080. Reporte estabilizado e descendo para 2000 pés. Gente, o Eco Indo November aguarda a cota mais um instante. O 1184 copiou o controle. Estabilizando agora o Gol 1184, descendo 2000. Gente, aguarde para a transferência Gol 1184. Valeu. Próximo da Juliette, Gol 1648. Bom dia, Fábio 2236, final do X-Ray, tem que ser machucado. Força Aérea 2526, bom dia, ajuste na 0 no 4. Cheque trem, pouso autorizado na 0, vento 1-7-0-6-12. Baixou e checou o Fábio 2236. Gente, informe livre pouso. Tráfego à sua esquerda. É um pequeno ponte, um Charlie 150. Realiza espera no setor norte. Não interfere na sua aproximação. Conhece pouso após o nosso? Confirme. Alguma aeronave para pouso na sequência do nosso pouso? Se há alguma aeronave para pouso na sua frente? Não, atrás. Afirmo, é um Boeing da Gol, agora 7 milhas. Ah, tá ok então. Ia tentar coordenar, fazer o backtrack e retornar para a sala, mas sem problemas. O pátio seria o pátio 612 ou o pátio militar? O pátio militar. Paciente. Roda pronto para o acionamento, Força Aérea 2806. Pronto para o acionamento, 2806. Livre acionar, reposta a parte, Força Aérea 2806. Três anos, chama estabilizado, vou no 621. Gol 2196, livre o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, o ajuste 10, 14, boa viagem. 2196, 14. Papa, Bravo, Bravo, Oscar, taxi approved to holding point to runway 17, call me, ready to line up and take off, runway 17, Bravo, Bravo, Oscar. Thiago Fiosca, novo 360, Boeing da Gol agora, meia milha de externo. Ela tem espera, Thiago Fiosca. O 1621, aguarde para transferência. O 1184, chame a torre 118, decimal 95. 1795. Victor, Papa Bravo, Bravo Oscar. Era 2526, solo ao 07, direita na Eco, na minha escuta, via Alfa e Delta, chame para o cruzamento. Positivo, via Eco, na sua escuta, vamos chamar o cruzamento na 3. Thiago Fiosca, novo 360, tráfego da Gol 4 milhas para o pouso, novo 360, um adicional, agora passando Duna. contato ciente, Sierra Golf Oscar. Juliette Tango Fox, now on position Conde, maintain flight level 1, maintain flight level 110, radar service terminated, contact the Aracaju 1 frequency, 120.3. Charlie, Juliette, Tango, Fox, Readability 1. 26 ao solo, a torre, corrija. Tudo pronto, prazer. Mantenha a posição na Alfa antes da Taxiway Delta. Vamos manter a Alfa antes da Delta, 26. Alfa, Tango, Tango, pronto, copy. Tango, Tango, autorizado Aracaju, nível de voo 090. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda na saída Conde. Acena no transponder 0264, o controle 119.35. Só de pouso. Tá certo, coisa. Informação, o VOR está fora. Caso não seja possível cumprir a Conde, informe o controle para o mesmo irá vetorá-lo, ok? Parita. Salvador Azul 2714. Bravo. Corrigindo, Papai Romeu, Sierra Bravo Hotel, cópia. Sierra Bravo Hotel, autorizado. Sierra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte, nível de voo 380. Decola da pista 17 com primeira curva direita, na saída Arbor, Elefa, no peso 121, no rota do plano. Aciona 5445 no transponder, o controle 119.35. Bravo Hotel, para informação, o VOR Salvador está fora. Caso não possa cumprir a saída agora, informe ao controle que o mesmo irá vetorá-lo, ok? Gente, na Aerostar, confirma o POB Autonomia? O Sierra Bravo Hotel. Gente, o Papa Romeu Sierra Bravo Hotel, livre o acionamento. Para táxi, chame a torre 118.95, ajuste na 014. Salvador Departure, Victor Papa, Bravo, Bravo Oscar. Zero final na 7 autorizada, reporta curta, Sierra Golfeosa. Reporta curta, Sierra Golfeosa. Departure climb to flight level 180 via Coral Departure. Climb flight level 180 via Coral Departure, Bravo, Bravo Oscar. Pouso do mesmo alinhar e manter. Gente, o Econ de novembro. O Gol no 184 livrou e está mantendo na Alfa, bom dia. Gente, o 184 mantém na Alfa. Sierra Golf Oscar, avistado, pouso autorizado no 7180, meia dúzia, Sierra Golf Oscar. Sempre pausa na frente, Sierra Golf Oscar. Força aérea 2806, torre. Na frente, curta, 2806. Autorizado cruzamento da 1028, após mantenha na delta e chame solo no 211. Cruza no 0 e chama solo 211, força aérea 2806. Corrigindo, cruza a 1-0, táxi Delta e Alfa, ao livrar a Delta, chame 211, bom dia. Delta e Alfa, livrando a Delta, chama 211, 2-0-6. Forçaria 2526, torre. Escuta. Após o tráfego à sua direita, o Amazonas, está autorizado a ingressar na Delta, mantendo o ponto de espera para o cruzamento. Positivo, após o Amazonas, Delta aguardando, está feito, perfeito. O Gol no 621 no Solos, 1-2, direita agora livrou na Fox, 211, bom dia. Fox, 211, bom dia. Bom dia. Salvador, voo 094, está cruzando o nível 190. Voo 1094, acione identificação, desça via Mari para o nível de voo 050, ajuste no 014. Na chegada Mari, desce para 050, ajuste 0114, voo 1094. Bruno, segue a retaguarda do Bang da companhia, reporta isso da Juliette. Autorizado? Reporte 1028 livre. Você portaria no caso desse vermelho? Cego Fiosca. Cego Fiosca, solo aos 14, backtrack autorizado, reporte 17 livre. Vai chegar 63 no 1, bom dia. 63 no 1, bom dia, linhar e manter 1-0. Voo 2196, decola aos 14, 1935, bom voo. 1935, gol 2196, bom dia. Gente, Conselho 2526, frequência livre, bom dia. Na saída lotada, o transponder é o 5152, Romeu, Romeu Lima. Decola da 17, na saída lotar, com curva à esquerda, Romeu, Romeu Lima. 60. Via da El para o nível 360, gol 2196. Victor Papá, Bravo, Bravo Oscar, confirm. Are you able to make RNAV procedure? Espera 2806, ingressa Juliette, Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118, decimal 95. Affirmative. Confirm, are you able to make RNAV procedures? Affirmative. Bravo, Bravo Oscar, fly direct UNEP position. India Lima, November, Echo Papa. Fly UNEP position. India Lima, November, Echo Papa. Aguarda para ingresso, gol no 621. Aguarda, 621. Cascavel 75, aguarda a cópia número 4. Ok, destino Rio de Janeiro, está aguardando cópia. Gente. Can you confirm what runway, runway is in use in Liao? Ok, wait a second. Eco Índia Novembro, prossiga. Salvador, Conselho 2806, com a espera da 1-0. 2-8-0-6, alinhar e manter 1-0. E mantém 1-0, 2-8-0-6. Estamos na sala IS Salvador, no sistema, e não chegou para o centro. Eles estão retransmitindo, ok? Oceané 6311, no contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Via Dael 360, Oceané 6311. Victor Papá, Bravo, Bravo Oscar, control. Go ahead. Bravo, Bravo Oscar, I inform that Miguel's, the runway uses 11. Roger, 11, you fly direct, you map, Bravo, Bravo Oscar. Azul 9134, correto cotejamento. Para informação, o VOR Salvador está fora. Caso não possa cumprir a saída da ponte, informa controle que o mesmo irá vetorar, ok? Tem condições. Te chamo para o posto de estacionamento. Gente, 9134. Taxi Gol 2065, 189 após, 3:32, de autonomia até no Galeão. Vídeo táxi Apache 1 Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10114, uma boa viagem, Gol 2065. Poderia confirmar para o Gol 2065? Gol 2065, livre táxi Apache 1 Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10014, tem uma boa viagem. Bate 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, torre 2895, ou 2065. Sorry. É negativo, estamos em contato com o centro Recife. Gol 10094, desça para 2000 pés, ajuste 10014, autorizado LSXV na pista 10, reposta estabilizada. 2000 pés, vai reportar estabilizado no ILS-XV. Então, 10, gol 10094. Gol no 621, mantém posição após o gol. Gol no 621, após a passagem do Boeing da companhia, ingresso Juliette, prossegue para o 9. Prossegue 9, obrigado. Salvador, VOR. Mantém flight level 180. Radar service terminated, contact Ilhéuzon, frequency 120.1. Roger, mantém flight level 180, contact now Ilhéuzon 120.1. Have a good day. Cumpriu a informação, Atis? Sua performação, porque o VOR está fora, o senhor tem condições de realizar a saída do local sem o VOR? Afirmativo, rapaz. Ciente. Chame táxi, triplo Romeu Lima. Pronto, 273 agora no transponder, 2796. 2796, correto cotejamento. Para informação, o VOR de Salvador está fora. Caso não possa cumprir a saída, conte, informe o controle que o mesmo irá vetorá-lo. Gente, 2796. Papapá é Queen de Novembro, copia? Autorizado Sierra November Mike Lima, nível de voo 090. Decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, na saída Conde. Aciona no transponder 5460, o controle 119, decimal 35. Papapá, é Queen de Novembro. Bom dia, autorizado alinhada, decolar 10, vento 170 graus, meia dúzia, ajuste 1094. Viva alinhada, decolada 10, gol 20 mesmo. 251-133-25, gol 2096, bom dia. Dor está fora. Caso não possa cumprir a saída fonte, informe o controle que o mesmo irá vetorar. Confirma o POB, por gentileza, Eco de Novembro. 04 agora. Para o táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Tenha uma boa viagem. Cascavel 75, confirmando, é o FAB 2475? Afirmativo. Tem aqui o destino Sierra Bravo, Charlie Golf, Campo Grande? Papapá Rufilo Quebec Serra, chame a torre 118 decimal 95. 18. Guardou a fila da FIA. Torre Salvador, Papapá Rufilo Quebec Serra. Pulou da rotatória, reporte vertical. Rotatória. Serra Bravo Oscar, linha, via pista, reporta pronto. Serra Bravo Oscar. Serra Bravo Hotel, corrijo. Serra Bravo Hotel, ingresso, fazia 97, reporta. Eco Índia November, até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. Voo 2065, decolado às 23, 1935, voo. 1935, voo 2065. Controle Salvador, gol 2065, decolando a sua escuta. Voo 2065, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Via Dael, autorizada a sessão 360, gol 2065. Autoriza a proa de Leda para o gol 2065? Autorizado, Leda, o gol 2065. Sim, dá para a gente proa de Leda, gol 2065. Essa longa final, aguardando pista no zero livre. Boa na faixa. Guarda-costa número 2. 1 alterna 1-3-3-2-5. 2-5, 1-3-3-2-5. Obrigado, bom trabalho. Pós-alinhado, tem condições de decolagem? Sim. Autorizado, pós-alinhamento, decolagem 1-7, 1-8-0-6-12. Gente, triplo Romeu Lima, número 2 para decolagem, aguarde. Vento 1-8-0-6-12. Afirma, aguarde em coordenação apenas, o Romeu Lima. Lateral da Remal, filho de Abaxia. Passo 8, aguarda cota número 3. E aguarda a possibilidade de tentar coordenar pra gente o nível 240, direto na FIA, Maceió. O caso pra Maceió seria então 230, no 648. Yeah. O nível 240, foi isso? Afirmo, vê se consegue coordenar pra gente o 240 direto na FIA, Maceió. Então, no caso pro norte, teria que ser o 230. Tenta o 230 direto na FIA, Maceió. Quem se aguarda cópia o nome é Batoinho? Oi, Salvador, gol 094, passa. Sim, pra três checados. Número 094, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 094. No 094, né? Serra Bravo Hotel, decolado aos 27, controle 1935. Dando bom dia, Papa Romeu, Serra Bravo Hotel. Papa Romeu, Sierra Bravo Hotel, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 380. 380, Sierra Bravo Hotel. Zona 094, pouso autorizado, 10, vento 17089. Livre pouso a 10, vou no 094. Aqui, quer ver que Sierra passe a papá? Backtrack aguardando o ingresso na Papau, aquilo que vai que serra. Solo aos 27. Tá Hotel 75, estou em contato com o Centro Recife. Capa, está aguardando. Lima, autorizado cruzamento, Lima, Mike, reporte para ingresso na 35. Safia. Sem problema. Então ingressa na Quebec e após o ingresso do Kilo Quebec Serra na Papal, o senhor retorna. Autorizado, Veracruz, 1.000 pés, decolagem da 1-7, com primeira curva à direita no corredor a 7. Aciona no transponder 0134, controle 119.35. Curva à direita para decolagem no corredor axé. Confirma o pátio e o POB? Está com um probleminha aqui? Tente Serra Bravo Hotel. Serra Bravo Hotel, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 o Bravo Hotel. Quatro, meu rapaz. Cascavel 75, peço que aguarde cópia. A sala IES está retransmitindo o seu plano para o Centro Recife, ok? Eles não receberam a CHG, modificando seu destino. Feito, acionado, aguardando. Cascavel. Não, ele é sempre baixar checado. Então é 3896, pouso autorizado no 0, vento no 50, 4 nós, 3896. Autorizado, pouso no 0, 3896. Fico rodando ali, eu tô ciente, mantém a posição 35. Pode Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, acione identificação, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Desce 050 no 014, esperamos que tenha contato com o centro de vida. Ciente, Azul 4207. Chame Recife em 1251, alterna 1-3325. Recife 251-1-3325, 1-2-0-6. Romeu Lima, decolagem 35 autorizada, vento 18089, triplo Romeu Lima. Já está lá, já. 896 solo, 32, Foxtrot, corrijo. Libera na Golf, 21, décima 1, bom dia. Romeu Sierra Bravo Hotel para interceptar o curso do localizador, curva direita pro 070, reporte estabilizado, livre LS X-Ray. Direita 070, reporte estabilizado, LS X-Ray, o Sierra Bravo Hotel. É Eco Índia 9, informo que conforme coordenação controle, após decolagem manterá a proa até 1.500 pés.